por ti intercedendo vou. Quem te ajuda a levar a cruz? O meu nome é Jesus. Eu que à destra do Pai estou e por ti intercedendo vou. Quem te ajuda a levar a cruz? O meu nome é Jesus. Sou eu que a tua dor quero aliviar. Sou eu que sempre ao teu lado desejo estar. Sou eu que estou sempre a te dizer: do Pai estou e por ti descendendo vou. Quem te ajuda a levar a cruz? O meu nome é Jesus. Eu que à destra do Pai estou e por ti descendendo vou. Quem te ajuda a levar a cruz? O meu nome é Jesus.